esquente a cabeça, deixa a vida rolar. A vida rolar. Pode amar sem medo que a felicidade um dia chega, mas não marca a hora. Seja paciente, não esquente a cabeça, deixa a vida rolar. Pode amar sem medo que a felicidade um dia chega, mas não marca a hora. Tente abrir seu coração, voar com os pés no chão. Não deixe virar. Felicidade.